Bota na pressão, Rubi. Bota na pressão, Rubi. Vai, DJ! Vai, DJ! Eu tô na nave, eu tô suave. O ano da GPN, mas da tatuagem, mascarado do Marco, moguinho das aparelhas, AXK, faz a decolagem. Eu tô na nave, eu tô suave. Alucinados da pratinha, vestido sideral. Primos high-tech, guardiões, tem moral. Equipe Bob Esponja alucinando a capital. Soldado Evaldo e os parceiros, Padilha e Raíssa e os passageiros. Os invencíveis, rainha da capa, as perigosas Raquel e o Rubi das estátuas. Essa sim é a verdadeira união, é da nave, a gente bota na pressão. Essa sim é a verdadeira união, é da nave, a gente bota na pressão. Bota na pressão, Rubi, bota na pressão, Rubi. Hey, DJ! Eu tô na nave, eu tô suave.